Módulo 2. Caro aluno, agora damos início ao segundo módulo do curso de operador de caixa. E como nosso assunto inicial ali na página 3 de sua apostila, veremos sobre a abertura do caixa e fechamento do caixa. O expediente de um operador de caixa tem início com a abertura dos caixas por meio do fornecimento de valores para troco. Os caixas sempre ficam zerados ao fazer o fechamento, sendo, por isso, mais fáceis de controlar suas movimentações todos os dias. Antes de começar, confira o valor que você possui em sua gaveta de dinheiro. Ao fazer a abertura do caixa, dê entrada no valor inicial de reserva, também conhecido como fundo de troco ou valor de encaixe. Trata-se de uma pequena quantia contendo cédulas e moedas, que ficará à disposição do operador tanto para dar troco quanto para o pagamento de pequenas despesas no decorrer do período. Além de registrar o valor de reserva, fundo de troco, registre todas as demais entradas e saídas que forem ocorrendo ao longo do dia. Se estiver no controle manual do caixa, anote cada operação, confira e junte os comprovantes para fazer o fechamento de caixa mais tarde. Se estiver utilizando um software de gestão, lance cada ação no sistema. Confira os dados e guarde os documentos que comprovem a rotina. O sistema fará todos os cálculos automaticamente no fechamento de caixa. Para facilitar a conferência e o fechamento de caixa no final do expediente, vale a pena utilizar a tática de separar os documentos por tipo, usando um clipe, por exemplo. Você pode separar as transações da seguinte forma: comprovantes de venda com cartão de débito, comprovantes de venda com cartão de crédito, cheques à vista, cheques pré-datados, tickets quando sua empresa aceitar. Quando um funcionário é contratado como operador de caixa, sua responsabilidade é o controle das entradas e saídas do seu caixa. Portanto, o saldo somente apresentará divergências se esse controle não for feito de forma correta. Entretanto, para que haja algum desconto por parte do empregador, no caso da falta de dinheiro no caixa, existem duas opções. O contrato de trabalho do operador de caixa deve conter a previsão dessa responsabilidade, que deve ser acordada previamente. Deve haver comprovação de ato culposo do empregado, negligência, imperícia ou imprudência e dano efetivo vinculado a ele. Agora, ali na página 6, você poderá ver sobre o artigo 462 da CLT, no que aborda sobre: ao empregador é vedado efetuar qualquer desconto nos salários do empregado, salvo quando esse resultar de adiantamentos, de dispositivos de lei ou de contrato coletivo. Parágrafo 1º. Em caso de dano causado pelo empregado, o desconto será lícito, desde que esta possibilidade tenha sido acordada ou na ocorrência de dolo do empregado. Ainda ali na página 6, podemos ver sobre o precedente normativo do TST número 103, que é gratificação de caixa positivo. Concede-se ao empregado que exercer permanentemente a função de caixa a gratificação de 10% sobre seu salário, excluídos do cálculo adicionais, acréscimos e vantagens pessoais. Como podemos concluir neste primeiro assunto sobre a abertura e fechamento do caixa, onde você pode ter uma noção mais ampliada de como é realizado a abertura e o fechamento do caixa, sendo esse procedimento realizado diariamente pelo operador de caixa. Agora, chegando na página 7 de sua apostila, poderá verificar sobre recebendo do fundo de caixa. Fundo fixo de caixa ou caixa pequeno, o famoso caixinha. É um sistema de controle de caixa utilizado cujo objetivo é facilitar o atendimento das necessidades de pagamento de pequenas despesas do dia a dia das empresas, que não justificam a emissão de cheques, transferências bancárias ou outra forma de pagamento mais burocrática ou dispendiosa. É determinada por uma quantia fixa em dinheiro que é colocada à disposição do responsável pelo caixa, que deve ser suficiente para fazer face aos pagamentos de pequenas despesas, tais como condução, lanches, refeição, correios, cópias, autenticações, compra de miudezas, taxas, etc., por um determinado período de tempo, que poderá ser semanal, quinzenal ou mensal, conforme a conveniência verificada em cada empresa. O fundo fixo de caixa não se confunde com caixa operacional da empresa. No caixa operacional, todos os recebimentos em dinheiro e cheques devem ser depositados diariamente nos bancos. E todos os pagamentos que não sejam feitos pelo fundo fixo devem ser feitos por cheques nominais, transferências bancárias ou outra forma de pagamento que identifique o beneficiário. Para preservar o controle do caixa, recomendamos a utilização de pelo menos duas subcontas específicas para o caixa. A. Uma conta contendo o fundo fixo de caixa. E B. Outra conta com valores recebidos e ainda não depositados, e cheques emitidos para pagamentos que ainda não foram efetivados. Para iniciar as operações, diariamente você recebe do controle ou do próprio dono do estabelecimento o fundo de caixa. No recibo do fundo de caixa, você deve conferir os valores e assinar o documento de transferência, tornando-se, a partir daí, o único responsável pela guarda dos valores recebidos. Ali na página 9 de sua apostila, poderá verificar o modelo de recibo de caixa. E assim, podemos concluir mais um assunto de grande importância para o operador de caixa. Chegando na página 10 de sua apostila, estudaremos mais um processo realizado frequentemente pelo operador de caixa, a manipulação do troco, onde você poderá ver um passo a passo para receber o valor de uma compra e devolver o troco como... 1. Diga o preço da compra em voz alta. 2. Ponha o dinheiro sobre a caixa registradora ou no balcão. 3. Conte o troco de acordo com os valores apontados pela caixa registradora. 4. Conte o troco mentalmente. 5. Conte o troco em voz alta para o cliente. O nosso próximo assunto, estudaremos sobre a conferência de notas falsas. E você pode ver a partir da página 12 de sua apostila. Todas as notas de real verdadeiras têm elementos de segurança que permitem checar se elas são autênticas. Esses elementos são diferentes entre as notas antigas de 1994 e nas notas mais recentes de 2010. Ali na página 13 poderá ver alguns procedimentos necessários, no qual o operador de caixa deve obter para identificar se uma nota é verdadeira ou falsa. Em cada uma das famílias de notas, nas notas de 1994 e de 2010, a marca d'água, ao segurar a nota contra a luz, você observa figuras na área clara e lisa da cédula, em tons claros e escuros. O papel... A cédula é impressa em um papel que tem uma textura mais firme e áspera do que um papel comum. O relevo. Ao tocar na nota, dá para sentir um relevo em algumas áreas, como na legenda República Federativa do Brasil, e nos numerais que indicam o valor da cédula. Nas notas de 2010, o número escondido. Em um lugar com bastante luz, se você colocar a nota na altura dos olhos, na posição horizontal, você verá um número escondido ao lado do direito da cédula. O quebra-cabeça formado pela frente e pelo verso. Ao colocar a nota contra a luz, você verá que o desenho do verso completa o desenho da frente, formando o número em uma espécie de quebra-cabeça. Os elementos fluorescentes. Se você olhar para as notas com uma luz ultravioleta, verá que os números do verso mudam de cor e que dá para enxergar fios da cor lilás, que só podem ser vistos com esse tipo de iluminação. As microimpressões. Com uma lente de aumento, você pode ver o valor da nota impresso em tamanho muito pequeno em várias áreas da cédula. Nas notas de 1994, a sigla BC... Ao observar a frente da cédula, no canto inferior esquerdo, dá para ver a sigla BC. O símbolo das armas nacionais, a estrela do símbolo das armas nacionais, aparece nos dois lados da cédula. Ao olhar a nota contra a luz, o desenho impresso de um lado se ajusta exatamente ao desenho do outro lado. Agora, iniciando o nosso próximo assunto, estaremos vendo sobre o procedimento de sangria. E poderá acompanhar na página 15 de sua apostila. A sangria de caixa significa que houve uma retirada não programada de dinheiro da caixa. O termo é quase do senso comum para quem trabalha ou já passou por um super ou hipermercado, já que a sangria de caixa é feita várias vezes ao longo de um turno pelo operador. Mas a operação pode ser realizada em qualquer tipo de negócio ou atividade. Na prática, sangria de caixa é o nome dado à operação de recolha de valores em excesso na caixa para um outro local mais seguro. Regra geral, a caixa central ou tesouraria. Daí que se utilize também a expressão alívio da caixa, para descrever esta operação. Um dos principais aspectos que a caracteriza é o fato dessa remoção não ter uma programação pré-definida. Pelo contrário, pode ocorrer sempre que o operador entenda necessário. Então, vimos que o procedimento da sangria de caixa é mais um procedimento utilizado pelo operador de caixa, dependendo do local de trabalho e do fluxo. Este processo poderá ser mais frequente ou não. Agora, na página 16, iniciamos um novo assunto sobre as peculiaridades do cheque. Neste item, vamos estudar praticamente todos os aspectos sobre o recebimento de um cheque e emissão dele. Um cheque é uma ordem de pagamento à vista de fundos na conta do emissor para o beneficiário. Em termos simples, é um documento que ordena ao banco para que pague a quantia nela preenchida à pessoa que quiser sacar, descontando o dinheiro da conta da pessoa que emitiu o cheque. Sendo ordem à vista, o cheque pré-datado pode ser descontado em data anterior, aquela indicada como a de uma emissão, considerando-se como não escrita qualquer cláusula, data, que vise retirar tal característica essencial do cheque. A modalidade do cheque visado, que provém da desconfiança do beneficiário da existência de fundos a pagar o cheque, onde o credor ou o próprio emitente requer ao banco sacado o lançamento de declaração de existência de fundos disponíveis ao pagamento do título. O banco passa a ter, então, a obrigação de reservar quantia suficiente para o pagamento do cheque, da conta do sacador, em benefício do credor, durante o prazo previsto para sua apresentação. O cheque nominal. A modalidade do cheque visado, que provém da desconfiança do beneficiário da existência de fundos a pagar o cheque, onde o credor ou o próprio emitente requer ao banco sacado o lançamento de declaração de existência de fundos disponíveis ao pagamento do título. O banco passa a ter, então, a obrigação de reservar quantia suficiente para o pagamento do cheque da conta do sacador, em benefício do credor, durante o prazo previsto para sua apresentação. O cheque nominal ainda não é endossado, é o único que comporta tal certidão. O cheque cruzado e o cheque para ser creditado em conta não pode ser pago ao beneficiário em dinheiro, devendo ser depositado em conta, permitindo a identificação da pessoa em favor de quem foi liquidado. O cheque administrativo é o sacado por um banco contra um de seus estabelecimentos. Entre eles, destaca-se o cheque de viagem. Ali na página 17 da apostila, poderá ver sobre os prazos para a apresentação do cheque. O prazo para a apresentação do cheque é de 30 dias para aqueles emitidos na mesma praça, mesmo município da agência pagadora do sacado, e de 60 dias quando passado em praça diferente. Quanto ao prazo prescricional para a execução do cheque sem fundos, é de 6 meses contados do término do prazo para a apresentação. Mesmo prazo para exercício de direito de regresso contra de um co-obrigado contra outro. No cheque pré-datado, apresentado antes da data lançada, considera-se não a data tida como da emissão, mas sim a da apresentação, calculando-se então 30 ou 60 dias, mais o prazo de 6 meses. O cheque pode ser revogado após o prazo para apresentação, desde que hajam relevantes razões de direito consignadas judicial ou extrajudicialmente, as quais, via de regra, não cabem ao banco sacado julgar. A partir da página 19, podemos verificar a divisão dos cheques, segundo a sua forma de emissão, como ao portador e nominal. Já ali na página 20, ainda poderá ver algumas características sobre o cheque cruzado. Cheques cruzados lhe conferem a condição de só poderem ser pagos através de depósito em conta. Há dois tipos de cruzamento. O geral, quando não indica o nome do banco, pode ser depositado em qualquer banco. E o especial, quando escreve-se o nome do banco entre os traços do cruzamento em que o cheque pode apenas ser depositado no banco mencionado. Já ali no cheque endossado, é aquele em que o beneficiário assina e escreve o nome de uma outra pessoa para que ela possa sacar ou depositar esse cheque. Ou seja, o endosso de um cheque transmite os direitos de beneficiário de um cheque nominal para um terceiro. No que se refere ao cheque especial, é um produto do banco de crédito automático a quem não tem saldo disponível para o pagamento de algum cheque emitido. Todos dizem que o cheque especial é um perigo, e estão certos. Agora, como você pode ver ali na página 22, há os motivos de devolução de cheques, e poderá ler em sua apostila, item por item. E assim, concluímos mais um assunto. Neste tópico, podemos ver todas as peculiaridades sobre o cheque, informações importantes tanto para quem recebe o cheque como para quem vai fazer a emissão deste. Agora iniciando outro assunto sobre o procedimento para recebimento de cheque, e você pode ver a partir da página 24 de sua apostila. Ao contrário do que foi verificado com as outras formas de pagamento e financiamento, a inadimplência em cheques continua em queda no país. Este indicador demonstra que entre janeiro e julho de 2010 foram devolvidos 1,87% dos cheques emitidos em todo o país. O percentual foi o menor para o primeiro semestre nos últimos 5 anos. O primeiro passo que o varejista deve adotar ao aceitar um cheque como forma de pagamento é consultar uma das centrais de proteção ao crédito, tais como Serasa ou SPC. Elas têm informações do Banco Central sobre emitentes de cheques, sejam sem fundos, sustados e ou cancelados por roubo ou outras irregularidades. Após essa verificação, o varejista deve conferir atentamente o cheque, observando se ele foi corretamente preenchido, atentando inclusive para o valor escrito por extenso e em número. O varejista não deve aceitar cheques rasurados, já que nesses casos os bancos podem devolvê-los. Assim sendo, se um empresário optar por não aceitar o cheque como forma de pagamento, evitando assim cheques sem provisão de fundos, deverá fixar em local visível informação clara e precisa de que naquele estabelecimento não é aceita essa forma de pagamento, evitando assim problemas para o consumidor, além de resguardar o empresário de qualquer discussão futura sobre o tema. Como você pode ver, caro aluno, também existem algumas regras no que refere-se ao recebimento de cheques e algumas verificações necessárias para o recebimento dos cheques. Na página 26, estudaremos sobre o que é um cupom fiscal. O cupom fiscal é o documento que serve para documentar e comprovar uma transação comercial realizada entre estabelecimento e consumidor final, além da importância para a comprovação da venda para varejistas e clientes. O cupom também é importante para o fisco, pois serve como base para análise de pagamento de impostos e tributos de produtos. O cupom fiscal é equivalente à nota fiscal, sendo esses dois documentos usados para o mesmo fim, ser a comprovação fiscal das vendas realizadas. O que diferencia um do outro é o tipo de empresa que emite. Para ser mais preciso, o cupom é o comprovante fiscal utilizado por empresas que tenham atendimento ao público e consumidores finais. O cupom fiscal deve ser fornecido para o cliente em todas as vendas, por empresas que possuem uma receita bruta anual superior a R$ 120 mil. Reais. Essa regra pode variar de acordo com o Estado. É importante destacar que o comprovante deve ser emitido em todas as operações realizadas no check-out da empresa. independente do valor da venda ou da quantidade de produtos. O cupom é o responsável por fornecer ao consumidor algumas informações importantes e também por resguardar o fisco quanto ao pagamento de tributos. Veja alguns exemplos de dados que são encontrados em um cupom: discriminação de tributos, quantidade de itens, valor dos produtos ou serviços, dados da empresa, dados do equipamento responsável pela emissão do cupom, ECF. Agora, ali na página 29, diferenças entre nota fiscal e cupom fiscal. Apesar de terem basicamente a mesma funcionalidade, a diferença entre cupom fiscal e nota fiscal. Para o varejista que trabalha diariamente no ponto de venda da loja, saber a oposição entre esses documentos é importante para evitar erros durante o processo de emissão de notas e para o pagamento de impostos da empresa. A nota fiscal é um tipo de documento que só pode ser emitido por meio de um sistema emissor, que normalmente faz parte do software de gestão do negócio. É importante destacar que existem dois tipos de notas fiscais, que são a NF, NFE e a NFCE, enquanto a NFCE é a responsável por comprovar vendas diretas ao consumidor final. Já a NFE atende outras situações possíveis, desde operações de compra e venda até operações de devolução para fornecedor ou transferência de mercadorias, exportação, etc. Neste tópico, podemos entender um pouco sobre o cupom fiscal e a nota fiscal, as suas finalidades, características e a importância da emissão destes documentos, não somente para quem vende o produto, mas sim também para o consumidor. Agora, ali na página 30, podemos ver sobre o SAT. O SAT é o Sistema Autenticador e Transmissor de Cupons Fiscais Eletrônicos, que veio para substituir as emissoras de cupons fiscais, ECF. O objetivo é documentar por meio eletrônico todos os arquivos gerados nas transações do comércio varejista. Já ali na página 31, estudaremos sobre a NFCE, a Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, NFCE. É um documento que foi criado para substituir a emissão dos cupons fiscais. Isso modifica a forma como empresas do ramo varejista realizam suas vendas. Haja vista que ela deve ser emitida para todas as operações em que existe a venda direta para o cliente final, como o nome sugere. Neste, os itens que foram comprados deixam de ser relacionados e passa a ser informado somente o valor total da compra e a quantidade de produtos adquiridos. Apesar disso, cada comércio tem a opção de fazer o detalhamento ou deixá-lo resumido. Independentemente da escolha, no papel impresso terá um QR Code, uma espécie de código de barras diferenciado, que poderá ser usado para acessar o restante das informações que não foram inseridas na impressão. O cliente também terá a opção de solicitar o envio do arquivo por e-mail. Assim, vimos mais algumas ferramentas no qual o operador de caixa também tem acesso. Estas ferramentas facilitam o seu trabalho através de uma estrutura totalmente digital. Agora, na página 33, estudaremos mais um tópico muito importante, sendo cada vez mais frequentemente o seu uso no comércio: cartão de crédito. Por meio do cartão de crédito, o emissor, que normalmente é um banco, oferece um limite de crédito ao consumidor para que ele faça pagamentos e compras de bens e serviços. Não é preciso ter conta corrente em banco para ter um cartão de crédito. De acordo com a renda de cada um, é estipulado um limite de crédito. Assim, dentro do mês, o usuário do cartão tem um valor máximo que pode gastar. Na página 34, poderá ver sobre as tarifas do cartão de crédito, em que está dividida em 5 tarifas, de acordo com o Banco Central: anuidade, avaliação emergencial de crédito, pagamento de contas, saque, segunda via do cartão. Ali na página 35, poderá ver ainda sobre a fatura do cartão. Uma vez por mês, o cliente paga à instituição financeira o valor que utilizou, ou seja, o dinheiro que usou para fazer compras ou pagar contas. A fatura deve ser paga até a data de vencimento, restabelecendo o limite de crédito. O cliente pode optar pela melhor data de vencimento do cartão. Se pagar na data certa, não são cobrados juros. Ainda nesta mesma página, poderá acompanhar sobre os juros e multa. A cobrança de juros quando os clientes não pagam o valor total da fatura. Atualmente, o cliente tem a opção de pagar apenas uma parte do valor da fatura, o chamado valor mínimo. Cada instituição financeira pode definir seu percentual mínimo de pagamento da fatura. O saldo restante fica sujeito à cobrança de juros, do chamado crédito rotativo. Na página 36 também há sobre o parcelamento da fatura. A dívida da fatura em atraso ou que foi paga parcialmente, no caso da opção pelo pagamento mínimo, não pode permanecer por mais de 30 dias no crédito rotativo. O cliente deve efetuar o pagamento integral da dívida da fatura anterior junto com as compras da fatura atual ou optar por uma linha de crédito parcelado. A instituição emissora do cartão deve oferecer opções para o cliente financiar a dívida, o chamado parcelamento da fatura. O crédito parcelado possui juros mais baixos do que o crédito rotativo. Mesmo assim, as taxas costumam ser mais altas do que um crédito pessoal ou um empréstimo consignado. Informe-se sobre todas as opções de crédito antes de contratar uma nova dívida. A partir da página 37, há alguns locais onde poderá comparar as taxas dos cartões de crédito. A partir da página 38, estudaremos agora sobre a cobrança indevida, o cancelamento do cartão de crédito e dicas para não se endividar com o cartão. Em cobranças indevidas, quando o correntista percebe uma cobrança indevida, deve entrar em contato imediatamente com o emissor do cartão, por meio da central de atendimento, e anotar o protocolo da reclamação. Já no cancelamento do cartão de crédito, o cancelamento do serviço pode ser feito a qualquer momento. É importante exigir do banco, no momento do cancelamento, um protocolo. Dessa forma, se houver alguma cobrança indevida, a pessoa tem como provar que pediu o cancelamento do serviço. Ainda para não se endividar com a utilização do cartão de crédito, poderá realizar a leitura em sua apostila de algumas dicas importantes sobre esse endividamento. Agora na página 39, estudaremos sobre o cartão de débito. Mesmo se tratando de cartão, ele tem diferenças no que foi estudado anteriormente em cartão de crédito. Os cartões de débito são produtos de pagamento, porque debitam automaticamente ou subtraem rapidamente o dinheiro da conta corrente ou de poupança, como se você estivesse retirando o montante em dinheiro. Por isso, é preciso que você tenha na conta o dinheiro para cobrir a transação. Para saber mais sobre os cartões de débito, converse com o seu banco ou vá até alguma agência bancária. Ainda nesta mesma página, poderá haver algumas vantagens na utilização do cartão de crédito, como conveniência e segurança do pagamento, grande aceitação comercial, processo de pagamento fácil e rápido, acesso mais fácil. Agora, iniciando um novo assunto, temos sobre o quebra de caixas e poderá acompanhar a partir da página 40 de sua apostila. A definição de quebra de caixa não é complicada. Quebra de caixa é um valor adicional ao salário do colaborador que tem uma função diretamente relacionada ao manuseio do dinheiro da empresa. Os funcionários que costumam receber um valor extra pela quebra de caixa são aqueles que mexem diretamente com dinheiro. São eles, os caixas bancários ou de instituições financeiras, os caixas de lojas de comércio em geral, os caixas de restaurantes ou outros estabelecimentos, os cobradores de ônibus e outros. Por não haver a obrigação legal da quebra de caixa, também não há um valor determinado para esse pagamento. O empregador pode pagar a quantia que desejar como quebra de caixa, não havendo limitações legais para esse pagamento. No entanto, a quantia deve respeitar o que já foi previamente estabelecido nos acordos ou convenções sindicais, tanto em relação ao valor quanto à forma e momento de pagamento. Além disso, também é necessário respeitar o regime interno do estabelecimento, caso existam determinações sobre a quebra de caixa. Trabalhar com o manuseio de dinheiro do seu empregador não é uma tarefa fácil. É preciso muita atenção para que as contas fechem no fim do dia. A partir ali da página 43, há algumas dicas que podem tornar esse cotidiano mais simples. Assim também, concluímos mais um assunto de grande relevância para o operador de caixa. Vimos que o quebra de caixa não é tão complicado como se parece, desde que o empregador tenha organização e controle no manuseio do dinheiro da empresa. Agora, lá na página 44, estudaremos sobre o sistema PDV, cuja sigla equivale ao ponto de venda, também conhecida como frente de caixa ou venda balcão. É o responsável pelo fechamento das vendas, por meio de um programa simples de ser utilizado. Podemos selecionar o item que o consumidor está comprando, verificar o preço, inserir descontos, é opcional, selecionar o método de pagamento escolhido pelo cliente e finalizar a venda. O sistema PDV possui as operações de sangria, reforço, devolução, troca. Qualquer entrada ou retirada de dinheiro pode ser registrada. Isso é essencial para o acompanhamento da saúde financeira do negócio. Alguns procedimentos básicos são comuns em todos os softwares PDV. Cadastro de fornecedores. Cadastro de mercadorias que serão comercializadas. Cadastro de insumos e materiais de consumo. Cadastro de vendedores. Cadastro de alíquotas fiscais. Cadastro de estoque. Ali na página 46, poderá ver sobre o sistema PDV. Trabalha com o sistema de retaguarda. Sistema de retaguarda é o software onde são trabalhadas as informações para que o sistema de frente de caixa possa realizar as vendas. Todos os cadastros que mencionamos acima são realizados através do sistema de retaguarda. Um sistema modular composto de vários módulos, como se fossem vários sistemas que conversam entre si. Neste tópico, podemos concluir que o sistema PDV facilita o registro de todas as operações realizadas no ponto de venda de um estabelecimento. Qualquer entrada de valor é registrado através deste sistema, o que facilita na organização da gestão financeira. Indo para a página 47 de sua apostila, estudaremos mais um tópico: como separar alimentos na hora de embalar supermercado. Ao registrar uma compra no caixa de um supermercado, o cliente precisa colocar seus produtos em sacolas ou caixas antes que o próximo possa ser atendido e fazer o mesmo. E nesse momento, deve-se considerar alguns fatores como: coloque frutas, vegetais e outros itens prontos para comer juntos e longe de outras comidas cruas. Embale os ovos separados e outras comidas que você pretenda comer cruas, para o caso de eles quebrarem. Produtos de limpeza e itens químicos devem ser embalados separadamente de outros alimentos para evitar contaminação. Embale coisas pesadas primeiro. Caixas mais altas, como caixas de cereais, devem ir no canto das sacolas para criar uma barreira estável. Latas e outros itens pequenos e pesados devem ir no meio da embalagem. Peças de tamanho médio, como caixas de aveia, devem ir no meio, por cima das latas. Itens delicados, como pão ou ovos, devem ficar por cima das peças médias. Tome cuidado ao embalar vidros. Colocar vidros uns juntos aos outros pode fazer com que colidam e quebrem. Coloque o vidro no meio das latas, no fundo da sacola. Não encha demais as sacolas. Para itens enlatados, limite o número de latas entre 6 a 8 por sacola. Dependendo do tamanho, para potes de vidro, limite o número a aproximadamente 4. Saiba quanto peso pode ser carregado e planeje de acordo. Use duas sacolas, reforça a embalagem e permite a você coisas mais pesadas. Considere o que pode ser deixado sem empacotar. Seja educado. Quando chegar ao carro, observe as mesmas regras que usou para empacotar. Sacolas mais pesadas no fundo ou nos lados. Sacolas com itens delicados por cima ou apoiadas no meio. Use cautela ao colocar itens nos bancos próximos a cadeirinhas de crianças. Certifique-se de que nada vá tombar em cima da criança. Na página 50 de sua apostila, poderá ver as 10 dicas para deixar a operação de caixa do seu negócio mais eficiente, como: treine a sua equipe de caixa, dê autonomia para sua equipe, estabeleça normas para organização, crie um ambiente agradável, faça um checklist antes de abrir a loja, faça a emissão correta dos documentos fiscais, organize o seu estoque, tenha atenção na satisfação do cliente, faça gestão diária do caixa, invista em um bom software. Agora, finalizamos o nosso último item deste módulo e neste tópico. Podemos ver que se torna importante a embalagem correta dos produtos. Tudo isso garante a satisfação do cliente. Também vimos algumas dicas para deixar a operação de caixa mais eficiente. Todos esses pontos proporcionam um ambiente mais agradável de trabalho, eficiência e uma organização de todos os processos dentro da empresa. Bem, caros alunos, desta forma, nos concluímos a nossa rádio web do curso de auxiliar em operador de caixa. Lembramos que deverá seguir todas as etapas que estão no menu Instruções do seu ambiente virtual. Deve fazer também a leitura completa de sua apostila, pois, como vimos, foi realizada apenas a abordagem em alguns pontos.